1613 para Brasília, nível 360, está autorizado. Na cola da 10, saída Arbor, transição Elefa, onde prossegue via Tuzulu, 7 até o destino. Aciona 5497 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Pesado Brasília, nível 360, decola da pista 10. Albor, Elefa, aposta, pressurou 17 até o destino. Transponder 5417, controle 1308, gol 1613. Protegimento correto, chama para o push. Salvador, TAM 3603, está pronto para o posicionamento na posição 8. Autorizado, posicionamento no TAC, TAM 3603. Autorizado, posicionamento lá para o TAC, 03 da TAM. Salas 35, direito, 297. 129, ao livrar, 5218. Confirma matrícula? É o gol 1885, solicita Guarulhos. Está autorizado para Guarulhos, nível 360, para o gol 1885. Da corda 10, saída da El, Leda Bridge. Prossegue via Eperzulu 16, Brava Tazulu Trive. A cena do transponder 5421 e a frequência do controle 120.8. Salvador 5218, livrou. 5218, prossegue via Alfa, chamando para Juliette. Prossegue via Alfa, chamando a Juliette, 5218. O 1885 autorizado, Guarulhos, nível 360. É, decola da 10, perfil da Dael, Leda, Bridge. Após Bridge, intercepta Upperzulu 16, 5421, transponder 1908, 1885. Protegimento correto, chama para o push 09, gol. Chama para o push 09, 985. Rua TAM 3858, desce para 2000 pés, ajuste 10017, via chegada Mari, aponte estabilizado, lock. Desce 2000 pés, via Mari 1017, apontará estabilizado, TAM 3858. aeronave da Gol que foi autorizada a push no zero, a aeronave da TAM, que foi autorizada a push no 08, assim que a mesma iniciar ataque, você prossegue para a remota 1-3. Afirmativa, aguardando a aeronave da TAM. Ô, Paulo, TAM 3603, está aqui no 8, aguardando o operador de Singer. Vai ter que manter a posição por alguns instantes, TAM 3603. Entende, comandante, então por gentileza me chame quando totalmente pronto, tá? O TRIP 5218 ingressa via Juliette para remota 1-3. Via Juliette para remota 1-3, 5218. Padrão 70, solo 40, direito 209 solo. 209, obrigado. 4070, litro. 4070, procede alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Para o puxa acionamento, TAM 3603. Autorizado, puxa acionamento, chama ataque, TAM 3603. Monitor, chamaremos 3603. Solo Gol 985. Gol 985, prossiga. A nossa rota está diferente aqui do que recebemos. A gente vai na Upper Zulu 1-6 até o Bravo Hotel Zulu, correto? Correto. Upper Zulu 1-6 é Bravo Hotel Zulu Trilho. A rota que eu tenho de ser é Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 1-6 é Bravo Hotel Zulu Trilho. Porém, a saída paga em acordo operacional é da Aeroluda Bridge, que seja intercepta direto Upper Zulu 1-6. Ah, tá ok. A era estava diferente mais pra frente mesmo. Obrigado, agora tá certo. aproximando da Juliette, o azul 4070. Ingressa via Juliette pro 01. Juliette 01, obrigado. Salvador, TAM 3, 603, está pronto para o táxi. 133 a bordo, 4 horas, está na Galeão. Vou seguir via pátio, India Alpha, no ponto de espera, torre 118.6. O altímetro marca agora 1017. India Alpha, chamará em 118.6, 1017, TAM 3, 603, graças. Logo 16, 103, posição 4, solicita acionamento na posição para posterior pushback. Seu livro acionamento, chama quando pronto para o push no 103. Posterior acionamento, chamará para o push no 103. Seu TAM 3603, está pronto, seu. 3603, autorizado a completar táxi, alinhar e decolar, vento 1, 50 graus, 59. Ciência após o táxi, já está, né? Autorizado o alinhamento e decolagem, TAM 3603. Salvador, muito boa noite, TAM 3662. A informação é a Papá copiada, está cruzando agora 150 para o 180 para o 150 na Mari. Sente o TAM 3662, desce para 2 mil pés, ajuste 1017. Autorizado via chegada mar e reposta estabilizada. Afirmativo 2000, via, alguma chance a gente avoar ETAP, senhor? Livre. Pode ETAP, obrigado. O ajuste 1017? Copiado, 1017, afirmativo 2000. Vai engraçar na pista 1-0, TAM-3-0-3. Salida e decolagem, 1-0-0, 5-9-3-6-0-3. Ciente de decolagem, TAM-3-0-3, exato. Controle Salvador, está 3858, estabilizou o final da 1-0. Vem 3858, completa final, checa a trem, chama a torre 1-1-8, deixa o 6. 3858. Controle Salvador, boa noite, está 3603, passa 1310. G03, contato radar, segue o nível de voo 340, cedo da El. 340 da EL, 3603. Brisa da EL, presente para o TAM 3603. Prode da EL. Autorizado Leda. Direto Leda, muito obrigado. 3603. Pouso no zero, tá 3258. Salvador, muito boa noite, ativo 5216, sente da Papá. 216, prossiga. Paciente do Papá, pela da precedência, teria nossa autorização, ou saída prevista para Aracaju. Confirme o nível solicitado, por gentileza. O 170. Gente, mantenha-me escuta agora, que eu tenho o seu plano, porém eu não tenho o seu código transponder, eu vou checar com o Recife, só um minuto. Obrigado, 5216. do 3662, pode considerar a restrição do 050 ali, tá? Confira. 3662, posso considerar o 050 em ITAP? É totalmente visual. Livre, então, 3662. 3662. 271. Prossiga. Deixa eu te ver, senhor, ele está coordenando nível 360 para Campinas. Matheus, me escuta a guarda-cota, por favor. A sua escuta, obrigado. Solo 53, direito 219, solo 219, boa. Só me engano, 3, pronto pro flashback. Não, Renato, pelo status? Não, me engano, 3. Autorizado, chama táxi. Chamar a táxi. Levando pista, são 3, 858. 3858, prossegue viagem, vai manter a posição antes da Juliette. Manterá a posição antes da Juliette, 3858. 4071 da Azul, transcópia. Bom dia, prossiga. Está autorizado para Campinas, nível 360, da Cola da 10, saída da El Leda Bridge, onde prossegue a posição no meio, Bravo até Azul 13. Acena 5434 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Está autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, saída Leda Tael. Após Voa Bridge, eu peso Lua no meia, 5434208, azul 4071. Cotejamento correto, chama para o puxo no verão. Maria, obrigado. São 3603, chama agora Recife, 1251, secundário 133, decimal 25. 251, dá 335, dá 3603, graças. 5109, para pushback, acionamento. Ano 885, autorizado, puxa o acionamento, chama táxi. Chama pro táxi, ano 885. Sigou 16, 13, 123 a bordo, 3 horas e 50, alterna com 20. O 16, 13, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1017, tenha bom voo. Entendi, Alfa, quando espera 286, ativa entre 1097, 16, 13, boa noite. Boa. Tá 3858, ingressa via Juliette para 03. Juliette 03, sim, antes, 3858. Trip 5216, pronto, cópia? Tem uma ativa, senhorita, prossiga. Tá autorizado, Vera Caju, nível 170, decola da 10, sai da Pucajama direto para Caju. Após decolagem, curva esquerda, transponder 5437, controle 120.8. Autorizada da Caju, pelo nível 170, decolar da 10, primeira curva esquerda, saída vai ser Puca e Jamon. O 4 5437, amanhã o controle após decolagem 20.8, pode deixar o 5216. Chama para push na remota no 3, tudo. Chamará para push, 5216. Salvador, boa noite, gol 9613, ponto de espera 90, pronto. Aliado decolar, avião 1160, grau 59, de 63. Autorizado, aliado decolar 90, gol 1613. Completa final, chega trem e chama a torre, 118, decimal 6, Borroso. 18 metros daqui a pouco. Para 2000 pés, o ajuste no momento é 10017. Desce via chegada Mari, é bom estabilizar no elétrico. É, 2000, 10017, pode voar em TAP, 5830. Livre. É bom estabilizado, 5830. Decola o 01, controle 208. 208, uma boa, boa noite. 3. Torre, boa noite, está 3662, passado secado, vai passar simples visual. Está autorizado o pouso, Ventura 40 graus, 5 nós, 3662. Autorizado o pouso, 3662. 190. Estabelecendo a decolagem, sobe o 360, cedar árvore. Vai dar, boa, boa, boa, boa.